Cãezinhos, estai de caladinhos, cãezinhos, estai de caladinhos, um bom cãezinhos, estai de caladinhos. Bem-vindos, ouvintes, mais uma edição do nosso 3 em Ponto, em pleno protesto canino. A Adriana está em direto depois, aqui no local, a fazer reportagens sobre esta manifestação que diz cães unidos são não sei o que, qualquer coisa que é acabada em idos. Olá, Adriana, boas tardes. Olá, Carlos, boas tardes. Olá, ouvintes. Pois é verdade, os cães unidos gostam muito de... Estamos aqui... Não se ouviu, só tem que ouvir isto, mas estamos aqui... Até o chefe da matilha está aqui na maior hoje. Exato. Mas cães unidos gostam muito de latidos e pronto. Andou aqui a protestar por... Não sei se é condições melhores, tenho aqui que tentar entrevistar algumas. Eles são um bocadinho fugidios e depois calam-se, acho que têm vergonha dos microfones, não sei. Mas não sei se eles estão aqui a protestar por mais comida ou mais cobertas porque têm frio ou mais passeios, não sei. Porque sempre que eu tento me aproximar eles calam-se e dão-me costas, viram costas. Portanto, só quando eu viro costas para eles é que eles começam a ladrar. Talvez sejam daqueles que gostam muito de aparecer assim de fundo, como aqueles que quando está o João... Fico-te a costa do meu pai. Quando os jornalistas estão a falar, aparecem sempre na câmara. Mas depois não querem ser vistos. Então, este é o caso destes cães que andam para aqui a ladrar. Sim, meninos! Porra! Oh. Quero falar, pá. Pronto, estou a falar, mas é impossível. Não é impossível, por acaso. Até dá bem assim com um som diferente de fundo. Ter cães a ladrar. Carlos, então, passo agora a palavra para ti, já que eles agora se calaram um bocadinho. Olha, é assim, o que me deixa mais ou menos tranquilo é que neste momento os nossos ouvintes não ouvem tanto como se fosse com, ou seja, pelo método pelo qual tu me escutas. Ah, se fosse por aí, o caso era muito mais grave. Mas felizmente não é. Agora a verdade é que é chato, é aborrecido e ainda assim se ouve alguma coisa. Mas enfim, o que é que se pode fazer? Não se manda neles, por acaso. Olha, o que se pode fazer também é termos boa música, é termos muitos motivos de interesse, não é, para este nosso programa. O que é que temos hoje? Olha, por exemplo, nós hoje temos aqui a rubrica música instrumental. Hoje vamos ouvir um instrumento que eu aprecio bastante. Eu aprecio bastante, não sei o que é que vocês vão achar dele, mas eu gosto muito. E que se chama Theremin, ou Theremin, como queiram. Vamos ter aqui também. O que é que nós vamos ter hoje aqui no retrospecto? Sim, retrospecto, era o antigo retrospecto. O retrato biográfico. De quem é que vamos falar hoje, Adriana Pequeno? Hoje no retrato biográfico vamos falar de um grupo sueco, por acaso, que se chama os Ace of Base. Nossa, agora está um olha, os Ace of Base. Sim. Muito bem. Muito bela, como diz o nosso colega Nuno. Um abraço para o nosso Nuno, para o nosso amigo Nuno Silva. Ah, é Nuno Miguel, é isso. É, Nuno Miguel Silva, pronto. Pronto, que diz isto, que é tudo muito belo, tudo muito belo. Então, ao longo desta edição do nosso programa, vamos ter algumas informações, por exemplo, sobre os jogos de Totabola, por exemplo, não é? Haverá muitas pessoas que jogaram nos jogos de Totabola. Vá lá ver como é que vai ser, se vocês vão fazer um 11, um 12 ou até um 13. Um 13. Tu, Adriana, achas que vais conseguir fazer um 13? Não, me parece. Eu não gosto dos 13. Talvez faça um 12. Ou nem faça nenhum. E tu? O que é que tu achas que vais fazer? Olha, o que eu acho que vou fazer é jogar para a semana outra vez e esperar que me saia alguma coisa. Porque esta semana está difícil. Mas pronto. O que é que eu posso dizer? Não sei. Olha, e diz-me uma coisa. Sim. Isso. Onde é que nós vamos hoje? Hoje vamos para bem longe da semana passada. E vamos para a fria Noruega. A terra dos bacalhau. Ao menos, sim, há quem lá vá buscar, ou melhor, buscar, bacalhau que depois é trazido nos bacalhoeiros para cá. Claro que não é o único local onde se vai buscar o bacalhau. Também há a Groenlândia, a Islândia, portanto, o bacalhau. E não sei se o Palouco virá de lá, que é da família. Não sei. Mas sabes o que é que o bacalhau quer? Sei, mas não digo. Quero um bom tempero, seja cozido, seja. Há muitas maneiras. Pronto, eu. Gosto muito de bolos de bacalhau e gosto muito de bacalhau assado na brasa, com uma batatinha cozida. Sabe sempre bem. Mas também gosto de água mexada, à brás, cozido, assado só com azeite e alho, chora de bacalhau, Cá bolo de está. bacalhau. O bacalhau quer alho, nem mais. Pronto, e outros temperos também. Mas pronto. Mas só há uma coisa que eu não gosto do bacalhau, ou melhor, duas, que é as espinhas, que é a quem as coisas, e as ovas de bacalhau. As ovas do bacalhau. Pois, nem eu. E não sei comer caras de bacalhau, só como é as febrinhas que as caras têm. Porque agora chupar ali aqueles ossos das caras não é comigo. Mas pronto, tirando isso. Eu também não. Olha, eu só gosto de bacalhau com natas e bolinhos de bacalhau, mas atenção, porque os bolinhos de bacalhau têm que ser mais de batata com bacalhau. Aliás, mais de batata do que de bacalhau. E bacalhau com natas também não pode ser bacalhau muito bacalhau, porque senão vai dar conta do sabor e depois não gosto. Eu bacalhau com natas não gosto. Mas agora bolinhos de bacalhau, adoro. Então, feitos pela minha mãe, ainda melhor. Mas. Pronto, mas do resto, há pratos de bacalhau que eu nunca provei, mas aqueles que eu provei, gosto de todos. Pronto. E isto tudo para dizer que vamos à terra do bacalhau, que é a Noruega, então, não é? Exato. Ou uma das. Agora, Adriana, força. Tu consegues. Consigo. Vamos então às três músicas. Vamos ouvir os Ol Ivars com Ney Susuk do Arbolit. Yes! Falei norueguês pela primeira vez. Santinha. Não pronuncio o que isto quer dizer porque eu não sei. A segunda música. Ah, e noruegueses que me estejam a ouvir, desculpem lá se eu não pronunciei bem, mas pronto, vocês escrevam para o nosso mail a dizer alguma coisa, a dizer se eu pronunciei bem ou não, se disse errado, qualquer coisa assim. E corrijam. Bem, eu não sei falar norueguês, foi a primeira vez, portanto, tentei. A segunda música, vamos ouvir a Marit Larsen. Com Please Don't Fall For Me. E a terceira música vai ser os Spendlind com When Susanna Cries. Tá giro. Olha, grande música. Não sabia que ela era norueguês. É, ao menos quem canta. A Sim, Marit isso. Larsen fez parte. Eu não tenho informação do país hoje. Mas sei que a Marit Larsen fez parte de uma dupla, de um grupo que se chamava M2M com a Marion Ravan. Eram as duas. E Posso falar um bocadinho sobre a Noruega, se quiseres? Fala, filha. Ok. Então, a Noruega tem um lema real, que é tudo pela Noruega. O juramento de Eidsvoll, de 1814, é unidos até que as montanhas do Drouve venham abaixo. E o hino nacional diz, sim, nós amamos este país. Este país é um país nórdico da Europa Setentrional, que ocupa a parte ocidental da Península Escandinava, a ilha de Jan Mayen, acho eu, e o arquipélago ártico de Svalbard, através do Tratado de Svalbard. A parte continental do país divide fronteira a leste com a Suécia e ao norte com a Finlândia e a Rússia. O Reino Unido e as Ilhas Faroé estão ao oeste, através do Mar do Norte. A Islândia e a Groenlândia estão ao oeste, através do Mar da Noruega. E a Dinamarca fica próxima ao extremo sul do país, através do Estreito de Skagerrak. Ai, meu Deus do céu. A Ilha Bouvet, no Atlântico Sul, e a Ilha de Pedro I, no Oceano Glacial Antártico, oh meu Deus, é que eu ia para o Ártico, são territórios dependentes. Mas não são considerados parte do Reino da Noruega. Queres que eu diga mais alguma coisa? Não, podemos deixar assim por agora. Ah, pronto. Lembrar só aos nossos ouvintes que vamos tendo abertura aqui para as vossas participações. Daqui a pouco já fica disponível o 910106983. Volto a repetir para quem não teve tempo de anotar: 910106983, número rede móvel da Vodafone em Portugal. Se estiver fora do país. Se estiver fora do país, então fica a indicação de que tem que marcar o código do país, que é 00351. Mais Adriana Pequeno. Sim, mais nada. Pronto, mais nada. Então vamos à música. Já voltamos daqui a pouco, então vamos ouvir este tema. Começando, aliás, então Adriana, nós já voltamos, não é? Sim. Ok, Tanto até já. pronto. Adriana, já vai. Eu ainda estou aqui só para vos dizer então que vamos ouvir então este tema de Olivares e eu espero que tenha a continuação de. Enfim, de uma ótima tarde na nossa companhia. Este tinhas começado a cantar um bocadinho antes do tempo. Não era suposto, mas pronto. Enfim, estaremos aqui um bocadinho de volta depois de ouvirmos. Olivares, até já, ouvintes! Disco för sockerbröd och disco för lader. Nej, så tjock du har blivit. Ja, du har pinade lack på dig. Och så du som var tynn som en höffel flis. Vad har du blivit fejt som en julegris? Nej, så tjock du har blivit. Nå må du pina, du slanke deg litt. Har du det bra, og så står du til. Det var lenge siden sist. Jeg elsker livets goder og litt for glad i mat. Jeg burde vel mosjonert litt, men jeg nok litt for lat. Og med litt for mange kilo blir jeg ganske ofte lei. For samme venn jeg treffer, så skal de fortelle meg. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadø lagt på deg gitt. Og så du som var tynn som en høffelflis. Da har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pinadø slanke deg litt. Har du det bra? Åssen står det til? Det var lenge siden sist. En kväll som jag var ute traf jag en jag kände gott. Han klappade mig lite på magen och så flirte han ganska rått. Blir det gutt eller jente? Se mig, är du långt på mig? Ja, samma vem jag träffar så ska de förtälja mig. Nej, så tjuk du har blitt. Ja, du har pinat, du har lagt på dig gitt. Och så du som har tynn som en höffelflis, nu har du blivit feit som en julegris. Nej, så tjuk du har blitt. Nå må du pina, du slanket deg litt. Har du det bra, hvordan står det til? Det var lenge siden sist. Jeg trøster meg med en ting. Jeg kan slanke bort litt fett. Det mer synd på den som født med for lite fett. Så til deg som slenger med leppa, det kan kanskje lønne seg å finne et annet tema når du tenkte å si til meg. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pina, du har lagt på deg gitt. Og så du som var tynn som en høvelflis, nå har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pina, du slanke deg litt. Har du det bra? Hvordan står det til? Det var lenge siden sist. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng i deg gulrot opp meg. You're stuck. Susanna cries. She cries a rainstorm. She cries a river. She cries a hole in the ground. She cries for love. She cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. And I say I'll never hurt her, but she knows it isn't true. 'Cause although I never told her, I think she knows about me and you. Now she cries with silent tension. This can't be right. And the downtown special cries along, 'cause I'm leaving tonight. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries a river. She cries a hole in the ground. She cries for love. She cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. Now I slip the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way. 'Cause I'm leaving on the winding end, by soon I'm out of sight. But you'll always be my baby, though I'm leaving tonight. Just tell her that I love her. Now it's all she has. Oh, when Susanna cries. Aqui está a música When Susanna Cry. O tema, como já poderão perceber, é do Spendlin. Creio que é assim. É assim, não é, Adriana? When Susanna Cry. Esta música é lindíssima. Eu conheci esta música há muitos anos. É um tema lindíssimo este. Sim. Mas já agora, Adriana... agora sim, estás. Eu estava a te ouvir, mas os nossos ouvintes não. Mas agora sim, estás em linha. Ok, estou em linha, muito obrigada. Estou em linha, é verdade. Pois, e já viram que o que nós iniciámos? Tínhamos os cães todos em protesto, não sei o quê, eles calaram-se. Eu tenho cá na minha ideia que afinal o protesto não era por a melhor comida ou agasalho ou o que fosse. Eles estavam a protestar porque já estavam a ver que o programa estava um bocadinho atrasado. Eles queriam, era o programa que era para eles poderem dormir a sesta. Pelos vistos, eles acho que dormem a sesta ao som deste programa. Também faz sentido. É. E pronto. Agora estão todos a nanar, estão todos calados. Pronto, porque estão no embalo das nossas vozes das nossas músicas e do que se passa aqui no nosso programa. Portanto, nós adoramos isto, claro. Até temos cãezinhos que dormem. Se calhar até bebés estavam todos aí a chorar e agora estão a dormir. Oh, nosso som. E é isso que nós queremos. Queremos os ouvintes satisfeitos. E podemos talvez prosseguir com mais alguma informação da nossa Noruega? Ainda não. Ainda não? Ah, então pronto. Não, ainda não, porque agora temos outra informação. A informação, por exemplo. Exatamente, a informação 3 em ponto. Informação 3 em ponto. Pois é, informação 3 em ponto. Hoje temos primeira novidade, Adriana. Te lembras o que é que fizeste esta semana quando visitaste o nosso site? Assim, à experiência. Sim, lembro-me. Então conta lá. Então, quando visitei o site, fui a um programa, à experiência, e notei que tinha lá um leitorzinho para pôr um playzinho, para carregar no play para ouvir o programa. É isso mesmo. A partir desta segunda-feira, o que foi experimental num dia é agora regra. A partir desta segunda-feira, dizia eu, portanto do dia 14 de março, os nossos ouvintes vão ter à sua disposição não só o botão de baixar, mas também o botão de ouvir. Isto é, quando carregarem nesse botão, vão ter ali uma consola do Windows Media Player que vos vai trazer basicamente a hipótese de aumentarem, baixarem o volume e ouvir, enfim, avançar para trás ou para diante, enfim, avançar, retroceder, poderão então ouvir as emissões na nossa página. Esta é a novidade, é que os ouvintes vão a partir de agora poder ouvir a partir de amanhã. Portanto, isto só estará disponível a partir do dia 14, o que está para antes ainda não tem esse play. Terá depois, mas não nos dias anteriores, será a partir de sempre do dia 14. E é então uma forma de que os nossos ouvintes possam ter mais uma forma de nos ouvir. Este botão de play era das coisinhas que os nossos ouvintes mais nos reclamavam. E é tão bom poder satisfazer os pedidos deles. É mesmo muito bom. Esta semana também tivemos a estreia da Liliana Senhorinho no programa Praça Pública. Tivemos também a Inês Ferro já antes no programa que deu pelo nome de Ponto de Ordem. Esse programa estreou na quinta-feira também aqui na Rádio Antena Web. E também tivemos já na semana passada, no domingo passado, aliás, mentira, porque ela gravou no domingo passado, mas já foi para o ar hoje, na Rádio Ser, uma outra voz. A voz da Susana Valência, que diretamente do México passou a integrar a equipa da Antena Web, designadamente da Rádio Ser. Ela então junta-se à equipa do Plática e Café, que enfim, não é? Está cada vez maior esta equipa da Antena Web. E é muito bom, é mesmo muito bom poder estar convosco e trazer-vos não só cada vez mais programas, mas também, enfim, mais vozes, mais opiniões, mais entendimentos. E isso é a base da comunicação e, enfim, é para mim uma grande alegria. Esta semana ficou também marcada por uma coisa que me tirou o sono. Eu não sei se sabes o que é, Adriana. Não. As nossas mudanças na programação da Rádio Antena Web, porque foi tão rápido que basicamente acabamos por, enfim, por ter que alterar algumas coisas assim à última da hora. Olha, uma das coisas que tivemos que alterar, eu até nem estava aqui previsto, mas vou passar aqui só para que tenham uma ideia do que é que podem ouvir agora aqui na Rádio Antena Web. Para quem ainda não se deparou com isto, também não se deparou, porque Ok, agora sim. Para quem não se deparou com isto, ora, eis um dos programas que pode ouvir na Rádio Antena Web já a partir de amanhã. Sofre de má disposição? Cansaço? Fartura? Um estranho peso nos músculos do rosto que o impedem de sorrir? Temos o remédio ideal para si. Espera aí. Desculpa lá. Mas aqui não há remédios, nem mesinhas, nem nada disso. Ah, então... Calma, eu só queria dizer que de segunda a sexta, a Antena Web tem o Rádio Alegria, das 3 às 5 da tarde. Qual? O programa que eu apresento? Não, o programa que a minha falecida tia apresenta. Ah, bom. Rádio Alegria, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. É verdade. Ora, um dos programas que podem ouvir, então, a partir desta segunda-feira, às 3 da tarde. O programa Rádio Alegria. 3 em ponto é outra coisa, é o domingo! Não é, Adriana Pequeno? É, 3 em ponto é o nosso programa dominical. Uau! É, dominical, claro. Será que foi daí que surgiu a República Dominicana? Foi inventada num domingo? Não sei, não faço ideia. Mas pronto. Bom, para além disso temos o Bom Dia Antena Web, que será de segunda a sexta-feira também, mas às 9 da manhã, das 9 às 12. E também vamos ter aqui, como é lógico, outros motivos de interesse e que eu também espero que possam ser do vosso agrado. Designadamente, é isso mesmo, a programação nova da Rádio Antena Web e também, por exemplo, a do Canal 2, que brevemente vai contar com programas da Rádio da Universidade Autónoma de Lisboa. É verdade. Vamos ter aqui a Pensão Boa Vista. Vamos ter também o... Aliás, até a próxima semana já vai contar com uma rubrica desta rádio da Universidade Autónoma de Lisboa, que é a Almofada de Ar Fresco. Pronto, vamos ter aqui uma... Enfim, também vamos ter entrevistas. É verdade. Há várias coisas a acontecer. E aquilo que eu mais destaco aqui é o facto de que vamos ter programas de produção portuguesa de Portugal. É verdade, e estes programas vão passar, pelo menos alguns deles vão passar diariamente, aqui no nosso grupo Antena Web, designadamente no Canal 2. Não vou arrancar já, mas vou arrancar para muito breve, mas é algo que temos certo que vai acontecer. Entretanto... lembrar os nossos ouvintes, antes de fechar aqui o nosso bloco, que há muitos motivos para visitar www.antenaweb.info, o site mais acessado, ou seja, mais visitado, mais chamativo, vamos chamar assim, das rádios que não têm propósitos financeiros, que estão na internet e que são de expressão portuguesa. Não temos sido dotados nos últimos dias devido a alguns problemas técnicos do próprio provedor deste serviço, mas nós continuamos aqui bem vivos e com muita, muita energia. Eu acho que já teremos subido mais algumas boas posições nesse ranking. Espero que isto se resolva, não é? Para que possamos ter aqui novamente as informações e possamos também de quando em quando dá-las aos nossos ouvintes como indicativo do nosso sucesso. Enfim, dou por terminado este nosso Informação 3 em ponto. Adriana Pequeno, podes falar da tua justiça. Posso falar da minha justiça? Ora bem. E da tua injustiça também. Sim. Agora estou em dúvida o que é que vais falar. Das músicas ou de mais alguma informação que eu tenha sobre a banda? Olha, fala sobre o Breivik. Quem é esse? Uau! Ela não sabe quem é que é o Breivik. Aquele que matou para aí 70 pessoas na Noruega. Ah, pá, não sei. Então eu não ligo a assassinos. Calaste-me bem agora. Ah, não digo mais nada, bro. Persegue a missão é tua. Então. Não sei de quem estás a falar, mas pronto, também. Fala na Noruega. Eu não estava à espera desta resposta, confesso. Muito boa, sim senhor. Lá, podes seguir. Tens informações sobre a Noruega? Sim, tenho. Então, a Noruega também reivindica uma parte da Antártida, conhecida como Terra da Rainha Maud. Uma reivindicação que foi reconhecida pela Austrália, França, Nova Zelândia e Reino Unido. A extensa linha costeira da Noruega, de frente... Opa, assim já não dá. De frente para o Atlântico Norte, claro, tinha que ser de frente para o mar, senão não era a linha costeira. Ah, e para o mar de Barents, é a casa dos seus famosos fiordes. Eu não sei de que estavas a rir. Esquece. Não, diz lá, diz lá. Não, lembrei da minha resposta. Mas depois, portanto, a extensa linha costeira de frente para o mar, claro que tem de ser de frente para o mar, senão não era costeira. Não, pronto, foi por isso. Ah, está bem. Pronto, onde é que eu ia? Nos fiordes, exato. A Noruega mantém um modelo social escandinavo, baseado na saúde universal, no ensino superior subsidiado e no regime abrangente de previdência social. Ela também foi classificada como o melhor país do mundo em desenvolvimento humano em todos os relatórios desde 2001, com dados referentes entre 99 e 2010. Em 2009, o país foi novamente classificado pela ONU como o melhor país do mundo para se viver. Pronto, emigra para lá, Carlos. Mas não me chateis. Eu quero ir para a Noruega. A Noruega também foi avaliada como o país mais pacífico do mundo numa pesquisa realizada em 2007 pelo Índice Global da Paz. Apesar Isto foi antes do Breivik, quando o Breivik lá chegou a cabo da estatística. Pronto. E anda ele a dar-lhe do Breivik. Apesar de ter rejeitado a adesão à União Europeia em dois referendos, o país mantém laços estreitos com a União Europeia e com os seus países membros, bem como com os Estados Unidos. O país é considerado um participante de destaque na diplomacia e na cooperação internacional, tendo sido profundamente envolvido nos fracassados acordos de Oslo e nas negociações de uma trégua entre o governo do Sri Lanka e os Tigres Tamil. Queres que eu fale mais alguma coisa ou agora vou às músicas? Eu ainda tenho tempo. Eu estava a pensar, olha essa coisa do... Esteve intensamente envolvido no fracassado, no tratado fracassado? Nos fracassados acordos de Oslo e nas negociações de uma trégua entre o governo de Sri Lanka e os Tigres Tamil. Ao menos é isso assim, era suposto ser bom? Não, são fracassados. Pois, esteve intensamente envolvido. Então, pois. Teve. Intensamente? Se calhar por isso é que fracassou. Profundamente, não é intenso. Atenção. Está bem, pronto, é profundamente. Pronto. Já quero dizer que. Há um dado aqui importante que tem a ver com. O que falaste há pouco no mar de Baren é que no mar de Baren guarda uma história trágica. Tu sabes qual é que é ou não, Adriana? Não. Mas tu contas. Pronto, eu conto, sim senhor, é verdade. Olha, mas tu já eras nascida, não fazes a mesma ideia do que é que seja? Mar de Baren. O nome não me é estranho, mas não. Ok, então eu conto. No ano 2001, aliás, 2001 foi um ano trágico, por vários motivos. Um deles foi quando um navio, aliás, um submarino russo, se afundou no mar de Barents. Num torpedo deste navio saiu antes do previsto, danificou a estrutura e o navio, o submarino, acabou por afundar. Nele estavam 118 tripulantes. O submarino então foi encontrado no mar de Barents, vários quilómetros de profundidade, como é lógico, e sem nenhum sobrevivente. Foi uma tragédia, a maior até e desde então, envolvendo submarinos russos. É verdade. Podes passar as músicas. Ok. Passar as músicas. Perfeito. Vamos então ouvir agora. Isto é triste. E em 2001, sim, eu já era nascida. Pronto. Vamos então ouvir a Liv Christine com Woman in Me. De seguida, vamos ouvir a Marion Raven com Better Than This. E, por último, a Ida Maria. Isto é o que ela diz, atenção. Não sou eu, Carlos. I like you so much better when you are naked. Esquece. Pronto. Agora traduz para português. Não. Não tenho nada a traduzir. Porquê? Não fui eu que disse. É ela que disse. O problema é ela traduzir para português. Não, já que ela não pode, traduzir para português, não é? Eu? Porquê? Bem, porque eu não entendo inglês. Literariamente é... eu amo-te tanto, melhor quando estás nu. Pronto. É, qualquer coisa. Opa! Fácil isso. É, vamos lá. Eu na primeira parte até podia acreditar. Na segunda não, porque ela nunca me viu nesses preparos. Nem nesses, nem nenhums. Também é verdade. Nem nesses, nem nenhums. Então, quando eu estiver contigo, prometo que vou levar um vestido invisível. Claro que levo roupa por baixo, mas... Isto é, já ouvimos a música que isto está a ficar perigoso. Olha, vês até os cães que estão aqui. Está a ser perigoso. Eles estão. Não gostam disso. Eles querem uma coisa calminha. Que é isso? Ainda não são horas. Pronto. Para estar aqui a tirar roupa, nem nada dessas coisas. Então, eles são menores de idade, não podem ver isso. Como é que se chama aquela música do. Ai, como é que ele se chama? Do que já faleceu há pouco tempo, o Joe Cocker. You can leave your head on. Ah, isso é mais aí no aeroporto. Isso é mais na caixa de Pandora. Não. É no aeroporto. Não, aeroporto. Não estou a dizer onde estão os aviões. Estou a dizer mesmo na exposição erótica que está a ocorrer aí no Porto. Portanto, essa música é mais para aí. E pronto. Ok. É melhor passar a música. Vamos à música? Bora. Então, já voltamos. Woman in Me. A música é da cantora. Olha, fugiu-me aqui o nome. E agora a Adriana já não está aqui connosco. Mas, ok, aqui está. A artista é. Liv Christine, Woman in Me. Nós já voltamos daqui a pouco. Espero que... Ah, e também vamos ter mais duas musiquinhas. Espero que gostem. É com muito gosto que as escolhemos para os nossos ouvintes. Até já. Forgive, she's made up with you. That's strange.

continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Estamos, malta gira. É verdade. Cá estamos, malta gira. Bem, eu já estou aqui. A Adriana ainda está ali a preparar uma sandocha, porque enquanto ela vai fazer a parte da clássica, eu vou comer uma sandocha. Ah, ela já cá está. Ei, vem, vem. Ei, que grande sand. Olha, eu não comi isso tudo. Como? O que tens na vontade? Diz lá? Calma, que tens na vontade. Pronto. É porque isso é muita comida para mim. Então tu dizes que és um homem de grande sustento. Parece uma coisa grande. É impressão minha ou ela está a chamar-me gordo? Não, tu é que disseste. Faz-me uma sandocha que eu estou com muita fome, sou um homem de grande sustento. E eu então trouxe-te uma coisa em grande. Trouxe-te muita febre, então. Então não preciso de... Ora, deixa-me ver, deixa-me olhar aqui para a santa. Tem alface, tomate... Isto é que é maionese? É. Ah. Maionese... Uau, categoria. Bem, ainda bem que agora vem a parte da música clássica, que está grande, vai dar para comer a santa. E não fala de boca cheia. Vamos lá à nossa parte da música clássica. que é que nos trazes hoje, Adriana Pequeno? Então, hoje trago La Symphonie Fantastique, Premier Mouvement, em que o... gerida por Emmanuel Jäger, e isto é uma sinfonia de Hector Berlioz. Este movimento 5 da Sinfonia Fantástica, em parte devido à sua fama, é considerado pela maioria como o trabalho mais marcante de Berlioz. E o trabalho teve um impacto considerável quando realizada pela primeira vez em 1830, 3 anos após a morte de Beethoven, exato, e 2 anos depois da morte de Schubert. Ela é famosa pelas suas inovações na forma de sinfonia programática. A história por trás deste trabalho refere-se a si mesmo e pode ser considerado um pouco Berlioz autobiográfico. Este autor é um músico romântico, autor desta sinfonia e também da Grande Messe de Mor. Teve contribuições significativas para a orquestra moderna com o seu Triatis ou Instrumentação. Ele criou música para enormes grupos orquestrais para alguns dos seus trabalhos e realizou vários concertos com mais de 1000 músicos, o que é uma coisa bastante grande mesmo. Também compôs cerca de 50 canções. A sua influência foi fundamental para o desenvolvimento do romantismo, especialmente em compositores como Richard Wagner, Nikolai Rimsky-Korsakov, Franz Liszt, Richard Strauss, Gustav Mahler e muitos outros. Berlioz não era uma criança prodígio. Ao contrário de alguns outros compositores famosos da época, ele começou a estudar música aos 12, escrevendo pequenas composições e arranjos, como resultado do desânimo do seu pai, que nunca aprendeu a tocar piano, uma peculiaridade que mais tarde foi descrita como benéfica e prejudicial. Tornou-se proficiente em guitarra, flautim e flauta. Ele aprendeu a harmonia de livros didáticos sozinho, pois não foi formalmente treinado. A maioria das suas primeiras composições eram romances e peças de câmara. Apesar da desaprovação dos pais, abandonou em 1824, formalmente, os seus estudos de medicina para perseguir uma carreira na música. Nessa época, ele compôs a Messe Solenel e este trabalho foi ensaiado e revisto após o ensaio, mas não realizado até o ano seguinte. Berlioz mais tarde alegou ter queimado a pauta, mas foi redescoberta em 1991. Mais tarde naquele ano, ou em 1825, ele começou a compor a ópera Le Flanco Jug, que foi concluída no seguinte ano, mas que não foi apresentada ao público. O trabalho sobrevive apenas em fragmentos. A abertura da obra, contudo, foi muito gravada e às vezes é tocada em concertos. Em 1826, ele começou a frequentar o conservatório para estudar composição com Jean-François Le Serre e Anton Reicha. Ele também apresentou uma fuga para o Prix de Rome, mas foi eliminado na rodada preliminar. Ganhar o prémio se tornaria uma obsessão até que ele finalmente o ganhou em 1830 com a apresentação de uma nova cantata todos os anos. até que ele conseguiu na sua quarta tentativa. A razão para este interesse no prémio não era apenas reconhecimento académico. O prémio inclui uma pensão de 5 anos, renda muito necessária para um compositor em dificuldades. Entre 1830 e 1847, Berlioz escreveu muitas das suas obras mais populares e duradouras. A mais importante delas é esta que vamos ouvir, Sinfonia Fantástica, de 1830, Harold en Italie, em 1834, Grande Messe de Mort Requiem, em 1837, e Romeo e Juliette, em 1839. E pronto, não tenho mais nada para dizer sobre a nossa música clássica. Certo. Então vamos ouvir, e já voltamos daqui a pouco, já cá está tudo preparado para termos daqui a pouco o grande momento que é a nossa Heavy Nation. Para já, música clássica com a composição de Hector Berlioz, La Symphonie Fantastique, primeiro movimento. Até já! Até já! E já cá estamos, ouvintes, depois deste momento mais musical, a nossa música clássica, hoje então com Héctor Berlioz. E já cá está, como tem de estar, como está sempre, a Adriana Pequeno. Não é, Adriana Pequeno? Olá! Oi! Ai, de ti que não fosse! O quê? Pequeno ou castar? Castar? Ah, é, mas também, ai, também se eu não fosse pequeno. É, mas sim, cá estou eu. Então, outra vez para mais uma partezinha. E agora vamos para onde? Eu sei que continuamos na Noruega, mas... Exatamente. Olha, queres falar um bocadinho mais sobre a Noruega? Posso? Ok. Mas eu não então... quero que fales. Não. Quer dizer, eu quero, não é isso, eu quero que tu fales, percebes? Mas não é sobre a Noruega. Então. Não, é porque agora vamos partir para algo fantástico. Vou-te deixar alguns segundinhos para que tu percebas sobre o que é que vamos falar. E se não perceberes, depois eu digo-te. Os nossos ouvintes vão perceber primeiro, com certeza. Há muito, muito tempo não se ouvia nada assim. A partir de agora, a Intervenção recorda grandes sucessos. É verdade. Então, Adriana, já adivinhaste o que era? Era o Happy Nation, certo? Nem mais. É verdade. É o Happy Nation. Olha, qual é que foi a música que tu sugeriste aqui para o Happy Nation? Eu nunca não conheci esta música, é muito engraçada. Diz lá, qual é que é? Então, é os The Kelly Family com Hey Diddle Diddle. É engraçada. Eu adoro esta música. Porque simplesmente. Porque sempre que eu ouço, há vontade de rir tremenda. Não sei porquê. Mas gosto daquela forma como eles interpretam a música. E há um que faz uma voz mais feminina na parte de. Lá numa parte da música, que agora eu não vou reproduzir porque também agora não me lembro da letra. Só me lembro o início do Hey Diddle Diddle. E pronto, a partir daí esqueceu, barreu-se. Mas sim, acho uma música super divertida, super para cima e põe-nos bem dispostos. Pronto, é isso. Exatamente. Olha, e depois dessa, vamos ouvir uma outra que não tem nada a ver com essa, mas que me traz grandes recordações. E sabes quando é que eu encontrei esta música? Não. Encontrei-a nesta noite deste domingo. Mas eu conheci esta música em 1999. Embora a música seja dos anos 60, é dos Beatles. Chama-se Hey Bulldog. É uma música que não é das mais conhecidas, como é lógico. Não é das mais conhecidas. Mas teve direito a um teledisco. Ah, pois. E esta música, ela me traz boas recordações e faz-me feliz. Porquê? Bom, primeiro porque eu vi esta música numa altura em que a Sol Música mudou. Lembras-te do Sol Música, não? Sim. Pronto. O Sol Música tinha uma... mudou o seu sol do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Imagino que também não te lembres disso, não é? Não. Pois, eu calculei. Mas eu lembro muito bem. E então eles, para além disso, introduziram algumas rubricas, como novidades, o recordas-te, enfim. E nesse recordas-te colocaram essa música dos Beatles, Hey Bulldog, que eu até agora entendia como Hey Cool Down. Porque eles dizem, Hey Bulldog! E eu, pronto, Cool Down. Nunca não sei o que é que Bulldog tem a ver, mas enfim, pronto. Mas é uma música gira. E eu confesso que tenho grandes recordações desse momento. Olha, esta música fazia parte da minha sexta cassete de vídeo. Foi das últimas músicas que fez parte desta minha sexta cassete de vídeo. Eu então escolhi esta música, então, como já disse aqui, portanto, dos Beatles. Mesmo por isto, não é por terem os Beatles, eu calculei que fosse, e portanto também é isso. É que eu, durante estes 17 anos, calculei que fosse dos Beatles, mas nunca tinha a certeza. Cheguei a ter aqui acesso à discografia toda dos Beatles, mas também, caramba, toda e tantas músicas, eu confesso que me perdi. Não encontrei o Bulldog em lado nenhum. Pronto. Mas olha que o Bulldog até é um cão grande. É, até é um cão grande, é. Mas, mas não a encontrei. Eu, enfim, mas guardo grande recordação desta música, e então decidi que ia passar aqui no nosso Happy Nation, por isso, pronto, vamos então ouvir estes dois temas. Primeiro, Kelly Family com Hey Diddle Diddle, e depois música dos The Beatles, Hey Bulldog. Olha, este não é Bulldog, mas ladra. É, estou a falar de um compatriota. De um cão quê? De um cão patriota. Ah, pronto. De um cão patriota. É. Olha, engraçado, um compatriota, cão patriota. Pois. Que giro, é como aquele que vai participar num cão curso de televisão. Ou então o que é que é um imagina, um cachorro que leva um disparo e fica ferido na rua? Não faço ideia. É um cão balido. Kelly Family, não é? É, com o ideal. Vamos lá. Já voltamos então? Já voltamos, até já. Até já. Kelly Family. Vamos lá curtir ao som desta grande música. Voltamos-nos daqui um bocadinho. Até já. A little dog lied, a seaside a sport, and the dish ran away with a stone. There was a good girl, one little girl, biting a middle of her head. And when she was getting very, very good, and when she was bad, she was horrid. La la la la la. All the king's horses and all the king's men could have put Humpty together again. Dirty porridge and pudding and pie, just the girls it made them cry. When the boys came out to play, dirty porridge ran away. La la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la was a merry old soul, a merry old soul was he. He called for his pipe, called for his bow, he called for his fiddler's tree. And every fiddle had a fiddle so fine, a very fine fiddle had he. It's not as rare as can compare with old King Cole and his fiddler's tree. La la la la la la la. Estamos de volta, ouvintes, depois desta música dos Beatles. E agora, agora é tempo de irmos navegar por ruas e cidades. Vamos lá. Oh, gente da minha terra. Existem tantos caminhos. Aldeia. Tennessee lights just changed my mind. Estamos do outro lado. Oh Santarém, Santarém, que moras lá bem no alto, as portas do sol mantém. If you're going to say Adiós, Jamaica, dama de amor. Por boas e cidades. Adriana, comenta lá, onde é que tu queres ir? Agora sim podes comentar. Desculpa. Pronto. Cegamente entrego nas tuas mãos para tu me levares. Ora, cegamente entregas-te nas minhas mãos. Eu também sossego. Isto vai ser... medo. É assim, se cairmos... Se eu cair, cais também. Se tu chocares contra uma parede, também choco. Portanto, pronto. Está bem. Pronto, olha, gostei da resposta. Bem... Vamos, hoje vamos comer um doce. Sabes qual é que é o doce que vamos comer, Adriana Pequeno? Não, mas até sei uma música que diz, do tom doce. Ok, esquece. Continua. Eu sei vamos que... comer o doce da Teixeira, que é cantado pela Maria Amélia Canossa. Eu acho que ela canta esta música. Eu confesso que não conheço, não tenho sido do intérprete, mas acho que é Maria Amélia Canossa. Que nos vai trazer este doce da Teixeira. E que é... O doce da Teixeira é um doce... Sabes, estes doces que se vendem nas festas, que são os doces tradicionais, que são pequenos pastéis, basicamente, é isso, não é? O doce da Teixeira é um pastel. Mas é um doce... E então aqui, para quem é daqui do norte do país, para quem é daqui do norte de Portugal, sabe disto. Há muitos... Há o caladinho, há o beijinho e há o doce da Teixeira. Também há outros doces, sei lá, há outros clássicos, como a língua da sogra, os jesuítas, as glorinhas, e então há este doce, que é, portanto, o doce da Teixeira, que não se sabe bem quem é que terá criado este doce, imaginemos nós que será alguém cujo apelido fosse Teixeira, mas ninguém, não se sabe a certo, não é? O que é certo é que este doce ficou... muito popular. E a Maria Amélia Canossa decidiu fazer uma música sobre o doce da Teixeira. Vamos ouvi-lo? Vamos. Eu não conhecia este doce. Só conhecia as cabacas, os bolinhos de gema e... Olha as cabacas! Sim, bolinhos de gema. Conheci também aquele tradicional do lado norte, que é o pito e há outro. Que agora já não me lembro o nome. As fogaças, as rosquilhas... Olha as fogaças. A fogaça é um típico pastel de Santa Maria da Feira, não é? É. É como uma rosquilha, só que não é doce. É tipo... É a regueifa, pronto. Há a rosquilha... Nós temos rosquilha aqui que é doce, que é de canela. E há outra que é azeda, que é a fogaça, regueifa, seja o que for. Sabes porquê que eu sei disso? Não. Há muitos anos, há mais ou menos 8 anos, para a Taça de Portugal, o Clube Desportivo Feirense foi jogar frente ao Sport Lisboa Benfica. E foi jogar na... Portanto, foi a Lisboa, se não estou em erro, ou foi Benfica a Santa Maria da Feira. Não sei. Sei que o Feirense foi então jogar para a Taça de Portugal com o Sport Lisboa Benfica. O Benfica venceu por 2-1 o Feirense. Mas o Feirense... bem, eles foram todos cá em baixo. Foi em Lisboa. E então, o que é que eles levaram? Levaram para o caminho, não é? Levaram as fogaças. Que é típico exatamente de Santa Maria da Feira, de onde é o Feirense. Exatamente. Por isso é que eu sei disto. E pronto. Mas agora vamos ouvir então o doce da Teixeira... A Adriana já não está em linha. Vamos ouvir o Doce da Teixeira pela voz de Maria Amélia Canossa. E já voltamos. É bem tripeiro e não falta a romaria, pois agrada ao lambareiro, ao manel mai lá Maria. Breve acabou-se, ai filhos que bom que é, ai que rico doce, gente cata e olaré, para animar o Zé. Vamos lá para a festa e não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga, mais lá doce da Teixeira. Já rompeu o dia. cheira é de Paranhos e corre toda a cidade, vai às festas, vai aos banhos, ninguém sabe a sua idade. Por tal docinho, quanta que a chopa fiel, ai quanto beijinho ela vai trocar com o Manel, que lhe sabe a mel. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga mais doce da Teixeira. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, Romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga mais doce da Teixeira. E aqui o Carlos Bonaparte a fazer o seu bombo. É uma categoria, não é, Adriana? Exatamente. É que eu gosto muito desta música. Agora, ouvintes, sabem esta gravação? Isto é um registro cassete. Sabem onde é que eu consegui esta gravação, esta música? Foi uma beleza. Da rádio, da extinta e saudosa Rádio Clube de Matosinhos. Muitas saudades tenho desta rádio. E, enfim, lembro-me perfeitamente disto, porque eu pensei, esta música, quando eu vi esta música, quando eu comecei a gravar, isto pai, 2002, ou uma coisa assim de género, assim, tão antiguinha que esta música, e é uma relíquia, esta música da, portanto, da Maria América Nossa, se não estou em erro, mas eu acho mesmo que é dela. Se não for, algum dos ouvintes que me corrija, porque, enfim, não é? É bom nós aprendermos, corrigirmos as nossas falhas, não é? Isso é importante, aliás. Bom, agora ouvintes, tem mais alguma coisa que ias dizer, Adriana? Não. Ah, percebo. Então agora vamos passar à rubrica De Onde Parte. Rubrica De Onde Parte. Hoje vamos ouvir um tema. Eu não sei se os ouvintes conhecem. Vamos ouvir. Olha, Adriana, agora é que eu me confundi um bocadinho. Ah! Já sei o que é que era. Porque nós. Na semana passada ouvimos primeiro foi o Mojo, não foi? Sim. E depois acabamos a versão original. Exatamente. Pronto. Esta semana, para não variar, vai ser a mesma coisa. Vamos ouvir o que é que os Bingo Players fizeram. Onde é que eles foram inspirar neste Cry Just a Little, que é uma música que fez muito sucesso, relativo sucesso, vá, em meados de 2010, 2011. Aliás, aproveitaram inclusive a parte do Flowrider, da mixagem do Flowrider, e daí fizeram então este tema de sucesso, Bingo Players com Just a Little, aliás, Cry Just a Little. Ora, esta música foi o tal relativo sucesso, só que ela não foi feita do nada. Para já, vamos ouvi-la, não é, Adriana? Sim, vamos lá. Eu tenho sempre pedir licença à patroa, porque depois ela... Outra vez a fazer coisas nas minhas costas, caraca! Uma próxima vez no focinho, pá! E depois eu... Desculpa, fui sem querer. Está calado! Põe a música antes de caraca! Depois eu ponho a música e pronto, e fica tudo em paz. Cry Just a Little, Bingo Players. De onde parte? Vai saber daqui a pouco. Esta música vem de uma outra da década de 60, se não estou em erro, e que é de Brenda Russell. A música chama-se Piano in the Dark. É daí que vem esta música de Flo Rida. Vamos ouvir nesta edição, nesta rubrica do nosso programa, do nosso, este nosso De Onde Parte. Bem, é daqui que esta música dos Bingo Player parte, de Piano in the Dark, da cantora Brenda Russell, anos 80. Daqui a pouco já confirmo o ano desta música, se conseguir. Até já. E já cá estamos ouvintes, depois deste tema dos da cantora Brenda Russell, chamado Piano in the Dark. E vamos ter mais alguma coisa. Não é, Adriana Pequeno? O que é que vamos ter agora? Nós agora vamos passar para o nosso retrato biográfico. Diz? Vamos passar para o nosso retrato biográfico. Exatamente. É que ao mesmo tempo que te falaste, apanhaste aqui uma série de cães, então fica um pouco difícil de perceber. Vamos lá então ao nosso retrato biográfico. Então, vamos iniciar o nosso retrato biográfico. Nesta semana vamos estar com o grupo sueco Ace of Base, e sim, com a música Wheel of Fortune, mas vamos aqui dizer um bocadinho quem são os Ace of Base. Então, a história desta banda teve início quando os três irmãos Jonas, Joker, Jenny e Lynn Berggren formaram uma banda chamada Technoir. Jonas conheceu o Ulf, entre aspas, Buda Ekberg, e juntos começaram a compor e produzir músicas, criando assim os Ace of Base. Após gravar uma fita demo, onde entre outras estava All That She Wants, eles foram para Estocolmo procurar pelas grandes gravadoras. Nenhuma delas se mostrou interessada. Jonas ainda se lembra de alguém dizer que as músicas eram óbvias demais, simples demais. O próximo passo foi Copenhaga, onde a Mega Records imediatamente viu que eles tinham potencial e adorou o estilo pop reggae das músicas. O primeiro single dos Ace of Base foi exatamente esta música música que vamos passar hoje, Wheel of Fortune, seguida então pelo conhecidíssimo hit All That She Wants, The Sign e Don't Turn Around. Também se tornaram sucessos internacionais. A banda teve sucesso na Dinamarca, depois a Alemanha, o resto da Europa, a Ásia, antes de conquistar a América. No total, o primeiro álbum, chamado Happy Nation, vendeu cerca de 23 milhões de cópias. E mantém a marca de álbum de estreia mais vendido no Guinness Book. Além de alcançar vários prémios, como 6 World Music Awards, 3 Billboard Awards, 3 America Music Awards, vários Grammy Awards da Europa e 2 nomeações ao Grammy. Esta banda é a terceira mais bem sucedida da Suécia de todos os tempos, depois dos ABBA e dos Roxette. Ok. Depois da saída oficial da Lynn em 2007, a banda realizou uma série de concertos em trio na Europa e na Ásia entre 2007 e 2009, antes da Jenny se retirar da banda para lançar o carreira a solo. Jonas e Ulf, portanto, procuraram 2 novas cantoras e encontraram-nas, a Clara Hagman e Julia Williamson. A nova formação lançou em 2010 a sua primeira produção, chamada The Golden Ratio, e em janeiro de 2015 lançaram um remix dos seus 4 discos, ou seja, The Sign, que é o Happy Nation, também é conhecido como The Sign, The Bridge, o segundo disco, Cruel Summer, que é o terceiro, e The Cap, que é o quarto. a nível mundial, os quais são estão também disponíveis em formato download, descarregável. Cada disco conta com uma faixa bónus. Agora, em março de 2015, lançaram um novo disco, formato CD, vinil e MP3, chamado Hidden Gems, que é uma compilação, ou melhor, uma compilação de demos e side B do grupo, realizados pelos membros originais desde o seu começo até 2002, quando lançaram Da Capo, o último disco de estúdio dos membros originais, dos quatro originais. Todas as faixas foram selecionadas pelos próprios Ulf e Jonas, e não tenho mais nada a dizer sobre eles. Então vamos à música, não é? Sim, vamos a esta música. A música chama-se Wheel of Fortune. Voltamos depois deste tema. Até já. Até já. What you gonna tell your dad? It's like a wheel of fortune. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. E já cá estamos, ouvintes, depois desta música, agora já cá estamos aqui a preparar-nos para entrar para a rubrica que dá pelo nome Tu sabes o nome, Adriana? Sabes qual é a rubrica de agora, ou ainda não? Pois, não tinhas como saber... ou quer dizer... houve aqui um pequeno imprevisto. A Adriana Pequeno não está... Agora sim, está a ser ouvida. Adriana, sabes qual é que é, portanto, a... Enfim, essa é a próxima rubrica? Não. Música instrumental. É a rubrica que vamos ouvir, então, agora, aqui no nosso programa, que já vai na terceira hora, é verdade. Vamos lá à música instrumental. Pois é, hoje até vamos falar sobre música instrumental, neste momento. Theremin, ou Theremin, surgiu nos princípios do século XX, e foi desde logo um instrumento que marcou pela diferença, porque o theremin não é tocado a cordas, teclado, e tampouco é um instrumento de sopro, embora seja tocado com as mãos, ou... com o ar. Basicamente, o theremin, ou theremin, ele tem esta designação de theremin pelo seu local de invenção, que foi na França. Mas basicamente o theremin é um instrumento que é tocado por polos magnéticos, isto é, à medida que nós subimos ou baixamos a mão, vamos simplesmente subir ou baixar o volume, ou seja, a nota. Se nós nos afastarmos, ou seja, para a esquerda ou para a direita, vamos regular a intensidade dessa nota. Isto permite que este instrumento às vezes pareça que está literalmente a cantar. Só não pronuncia a palavras. Tu já ouviste este instrumento, Adriana Pequeno? Não. Então, sintoniza aqui o streaming, os nossos ouvintes também, e vamos lá ouvir esta... duas músicas. Olha, uma delas até podia ser para a clássica, já que é uma música do Bach, aqui pela Lídia Cavina. E depois vamos ouvir Clara Rockmore com Vocalizer, de Rachmaninoff. Ora, nem mais nem menos, duas músicas, claro que são nitidamente clássicas, embora aqui em versões muito mais curtas, mas o que interessa mesmo é ouvir, apreciar este instrumento. Foco-me nisto. Parece que está a cantar, mas não é uma mulher. É mesmo um theremin. Thank you. música que acabamos de ouvir pertence então a. Clara, ou versão, pertence a Clara Rockmore e esta música chama-se Vocalizer, é de Rachmaninov, um conhecido compositor russo e que, sem dúvida, tem dado um grande contributo ou que deu um grande contributo à música à escala mundial. Daqui a pouco vamos ter os nomes das canções, também a primeira vez o hino aos hinos, mas para agora o que vamos ter pela primeira vez é um contra outro. Está no ar, um contra o outro. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. If you change your mind, I'm the first in line. Oh, she's so looking to me. Oh, how I love it. Pois é, e este nosso um contra o outro hoje traz duas músicas. Uma delas, e que inclusive está no seu best-of, é a versão original. É dos anos 80 e pertence a Cyndi Lauper. A música chama-se A Trouble Night. Também foi cantada pelo Roy Orbison. Aliás, esta música é de princípios dos anos 80, será? Porque o Roy Orbison, para cantar esta música, bem, ele faleceu, enfim... Faleceu nos anos 80, portanto ele terá que... Acho que foi em 88, 89 que ele faleceu. Portanto, o que é certo é que esta... Pronto, esta... Está-me a faltar agora a expressão. Pronto, esta música teve várias versões. Uma delas, da cantora Cyndi Lauper. Mas mais tarde, em 2003... Para o álbum One Heart, a cantora Celine Dion fez uma versão desta música, que também teve muito sucesso. Agora pergunto, neste um contra o outro, na vossa opinião, qual é que é melhor? Para já, a versão de Cyndi Lauper e logo depois, da Celine Dion, A Trouble Night. Vamos ouvir nesta edição... 3 em ponto na rubrica um contra o outro. Vamos lá então ouvir. Oh, sweet kisses, your arms open wide. This fever for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that Tomou um cepide, não foi, Adriana Pequeno? Foi. Mas que já entramos? Não. Então, mas o que tu achas? Qual é que para ti é a melhor? Diz lá. É assim, tanto gosto de uma como de outra. Esta é mais cepidada. Parece que é cantada a correr, apesar da Celine Dion não estar cansada em momento algum. Já sabe que a Celine Dion é aquela senhora, aquela voz poderosa e consegue chegar a notas que a Cyndi Lauper não consegue, porque a Cyndi Lauper tem uma vozinha... Já não consegue. De miudinha, de criancinha, de... Tem uma vozinha assim fraquinha. E claro, se quer chegar a voz... Sim, sim. E então, se ela quiser chegar a notas mais altas, tem que se esforçar bastante. Porque da outra maneira... Adriana, baixe o volume da sua televisão. Sai já fora. E ouça-nos pelo microfone. E ouça-nos pelo telefone. Ouvir pelo microfone é bom. Mas sim, assim, de lá para ter uma vozinha pequenininha. E para chegar às notas que a Celine Dion, por exemplo, chega, tem que se esforçar bastante e tem que, portanto, ali carregar bem na garganta para lá chegar. E ela provavelmente tem uma voz não muito de peito, tem uma voz de cabeça, não entendo para também nada disso, mas eu sei que há voz de cabeça e voz de peito. E a Celine Dion consegue fazer as notas mais altas sem esforço. É uma brincadeira de crianças para a Celine Dion. Não, mas eu digo de cabeça, estou a falar a sério. Isto, a voz da Celine Dion é naturalmente uma voz de cabeça. A voz da Cyndi Lauper é mais uma voz de peito, sim. Pronto, exato. E é uma voz muito fraquinha. Celine Dion consegue ir da nota mais baixa de todas, começar mesmo quase a sussurrar, para uma nota grandiosa, passando por um falsete, ela consegue passá-las todas, pronto, salteando todas sem grande esforço. Parece que tipo, está ali sentada a beber seu chazinho e canta, está a ler uma revistinha, sem, pronto, pode estar a correr, ou assim ela, claro que dançar não é o forte da Celine Dion, bem, também a Cyndi Lauper também não dança lá muito bem. Pronto, nem estão equiparadas. Não, sei. Mas olha que se ela estiver a ler uma revista e a cantar, ainda vai estar a dizer: saí à noite, olha o correio da manhã. Ai, não era isto. Pois, mas as duas versões são boas e eu acho a da Celine Dion um bocadinho corrida demais. Parece que vamos lá despachar isto, temos que ir não sei para onde, não sei o que, não sei o que. Estou ali muito corrida, a própria música é muito corrida, ela tem que ir atrás da música. Ou melhor, sim, ela tem que ir atrás da música, como se estivesse a correr. Assim dela para não, é uma música mais compassada, mais calma, apesar do esforço vocal que ela tem que dar, e provavelmente ao vivo ela não conseguirá chegar a essas notas porque é capaz de faltar o ar. Ou então tem que, antes dessas notas, deixar de cantar e aí ser o coro a fazer essas partes e depois ela só arrancar na nota alta, só para dar aquela ilusão ao público que fez a nota alta, para não se cansar, porque ela começando, levando a frase toda completa e aumentando depois para a nota alta, assim ela para chegar nem a meio da nota alta já se foi a voz. Desculpa, sabes que isso é psicológico? Ah, é? É. Isso é uma ilusão auditiva. Vamos fazer um teste. Vocês vão-me ouvir a bater aqui na... Não vou dizer a bater palmas, mas enfim. Vão-me ouvir a bater aqui em algo. E vamos lá ouvir... Vamos lá bater o ritmo da música. Primeiro na versão... Neste momento a Adriana já não vai ser ouvida. Na versão primeiro da Cyndi Lauper. Vamos lá. Cyndi Agora da... Não fique só o ritmo, certo? Agora o ritmo da Celine Dion. Uma coisa muito ligeira, Adriana Pequena. Não sei, o que é que te pareceu? Primeiro, desafinaste. Também cansaste que paraste. Estavas a bater muito bem, de repente, por meio segundo, meio isso, paras e depois voltas a bater. E quando não, sabes porquê? Eu explico porquê. Tu não estavas a ouvir aí o som, porque... Eu não sei se estavas a ouvir ou não. Não. Mas era apenas para estar no ritmo certo, porque quando troquei aqui de música... Eu fui alternando entre versões para apanhar sempre o ritmo da versão certa. Ah, aliás, para apanhar o ritmo certo da versão que eu fui trocando aqui de música. Pronto, era por isso. Achas que eu que faço kizomba, que faço drum and bass com a minha barriguinha mágica, achas que eu me ia cansar por uma batidazinha de nada? É sim. Kizomba... É uma música mais calma, sei que é um bocadinho romântica, não sei o que. Não, isso é Zouk. Não, kizomba, que se anda ali a balançar para um lado e para o outro. Se fosse outro estilo de música, eras capaz de cansar. Começava até a doer os músculos, se fosse tipo samba, ou assim, estás duas horas ali a bater na barriga, tu chegavas a um ponto que a barriga já te doía. Duas horas, estou a falar em 10 minutos ou assim. Sim, aí eu não me canso tanto, aí eu não me canso, aliás. Agora a verdade é que, e agora aqui com uma batidazinha de nada, isto nem duas horas, cansava-me era de não fazer mais nada, mas não era disso. Ai, ai. Olha, temos mais rubricas, não é? Ah, temos? Quais? Temos. Nós agora vamos... aqui à próxima rubrica, que no caso é a rubrica Os Nomes das Canções. Hoje temos uma música muito engraçada chamada Abra a Porta. Ai, ai, ai, a música Sons do Tempo, malvada, mas também ninguém ouviu que música é que era. Sei um bocadinho antes do tempo esta música, não era para sair, agora foi um bocadinho má a música. Bom, os nomes das canções hoje, vou fazer uma homenagem a uma amiga minha que me deu uma notícia muito boa ontem. Eu sei que há muitas no mundo, só ela que vai saber que eu me refiro a ela. E então eu... Enfim, não é? Vamos imaginar que eu namoro com uma pessoa que tem o mesmo nome que ela. Então que, basicamente, eu, pronto, estou em casa. Não é? Eu namoro, eu vivo com uma Tânia. Então eu vivo com uma... com a minha esposa, chamada Tânia. E eu, entanto, esqueci-me de algo no trabalho, voltei para casa. E então eu bato à porta e começo: abra a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. E ela nada. Se vocês imaginarem como é que isto vai acabar. Tu fazes ideia como é que isto vai acabar, Adriana, não? Não, à pancada, talvez. À pancada, não. Mas olha que até havia motivos para isso. Para terminar, esta personagem, ou este senhor, este artista, chama-se Totó, o que até tem a ver nos nomes das canções deste domingo, deste nosso 3 em ponto. Vamos ouvir a música de Totó, chamada

não precisa de se... Como é que é? De achar que... Ah, então te dedica para mim. Pronto. Exatamente. Ora, Adriana. Fomos até a Noruega. Até onde é que vamos agora? Agora vamos a Espanha, já que vamos ouvir o hino nacional. Né? E saber um bocadinho mais sobre ele. Vamos lá. Então, a Marcha Real é o hino nacional de Espanha, é um dos raros hinos nacionais que não contém letra, os outros são os da Bósnia e Herzegovina, Kosovo e San Marino. Foi documentado primeiramente em 1761 e adotado e abandonado diversas vezes, sendo promulgado pela última vez em 97. Tadinho! Portanto, a história é, o Bartolomé Pérez Casas, em 1908, foi convidado pelo rei Afonso XIII a fazer uma harmonização da Marcha Real. O compositor registou a obra como soou em 1931. Em 42, os seus arranjos foram considerados a versão oficial do hino nacional espanhol. Ele começou a receber os respectivos direitos de autor. Cada vez que o hino nacional espanhol é reproduzido, seja numa cerimónia oficial com os reis, num estádio de futebol, na televisão ou como toque de telemóvel, 5% da verba referente aos direitos de exploração vai para 6 elementos da família Andrés. Em 97, o Estado pagou cerca de 780 mil euros a esta família pela titularidade da Marcha Real, mas no acordo ficou estabelecido que até a obra entrar no domínio público continuam a receber os 5%. Já agora, hoje em dia o hino nacional de Espanha não tem letra, embora já tenham sido propostas inúmeras letras, inclusive algumas com certa aceitação. A última letra foi escrita em 1928, mas por ter sido, embora erroneamente, confundida com o regime franquista, cujo nome foi mudado para Viva Espanha, foi abandonada no final do governo de Francisco Franco. Em 2007, o Comitê Olímpico Espanhol promoveu um concurso para escrever uma letra não oficial para o hino, ganho por Paulino Cubero, um desempregado manchego de 52 anos. E vamos lá então ouvir o hino espanhol. Thank you. Estamos de volta, ouvintes. E agora, algo que não estava aqui nos planos. Oh Adriana, ajuda-me lá. O que é que está a acontecer, daquilo que tu pudeste perceber, o que é que está a acontecer na Turquia? Portanto, por aquilo que eu sei, o número de mortos e feridos ainda está por, portanto, ainda está por totalizar. Houve uma explosão. Espera aí, que eu já estou mais... Já agora, também, enquanto a Adriana procura, dizer também que houve também um atentado na Costa do Marfim, com, até ao momento, 12 vítimas mortais. Domingo sangrento este no mundo. Numa... Então, o que eu sei é que uma explosão foi ouvida num parque central de Ankara, próximo de edifícios governamentais. O impacto sentiu-se por volta das 5 da tarde. Segundo comunicou o responsável da polícia, a agência Reuters, a explosão causou vários mortos e um número indeterminado de feridos. O que é? Pronto. Vários relatos apontam para a possibilidade da explosão ter sido causada por um carro. Carlos. Pronto. Desculpa, podes. Eu retiro-me por instantes, podes seguir, porque o assunto é sério. Ok. Vários relatos apontam para a possibilidade da explosão ter sido causada por um carro-bomba que parece ter atingido com gravidade um autocarro. Ainda não são conhecidas as causas desta explosão. E não há mais nada? Não. Por enquanto não tem mais nada. Pronto, e é isto. Eu peço desculpa, realmente não é propriamente que tenha vontade de rir estes assuntos. Eu preciso saber porquê, mas pronto. Achei piada. Não sei o que é que, com respeito a não sei, a agência Reuters. Não sei o que é que me ficou aqui no ouvido. E depois, pronto, é aquela coisa do eu não posso rir, não posso rir, não posso rir. E pronto, olha, foi assim. Estou despedido, Adriana Pequeno? Não. Ok. Já agora dizer, para todos aqueles que... Do que nós daqui a pouco vamos trazer, à exceção do Super 14, todos os resultados do Toto Bola, para todos aqueles que terão jogado e que poderão então... enfim, saber se já ganharam ou não alguma coisa. Bom, só dizer que esta música foi tocada pela orquestra da rádio, portanto, da rádio pública da Eslováquia, este hino, e os que vamos ouvir serão na sua maioria tocados por esta orquestra. Este foi tocado pela orquestra, pela Slovak Radio Symphony Orchestra. E agora? Agora vamos à nossa rubrica Ship Tuning. Aliás, Ship Tune. Kuma Murata vem do Japão e fez um remix de Around the World. Conhece a música, não conhece, Adriana? Penso que sim. É dos Daft Punk. Ah, ok. Aquela música Around the World, Around the World. Sim, sim, sim. Pronto, é essa. Vamos ouvir então. Aqui em versão Chiptune, como se fosse um jogo de Nintendo ou de Game Boy. Vamos lá? Bora. Até já. Até já. Thank you. E já cá estamos ouvintes, depois desta música, Around the World. E também já cá está, connosco, como é lógico, como sempre, a Adriana Pequeno. Olá Adriana, tudo bem? Olá Adriana. Estás tão baixinha, filha. O ferramento, que ele cresce. Ah, agora já está melhor. Será que há algum problema técnico que facilmente se resolve? Não é daqui deste lado, Adriana. Acho que já está agora. Ainda assim, acho que já está melhor agora. Está? Já, agora já está melhor. Ok. Pronto. Ora bem. Amigos. Tota bola. Vamos lá, antes de fechar a edição, prometi trazer aqui os resultados. E cá vão eles. Dos jogos que já se realizaram e, portanto, só falta aqui o Super 14 para quem acertou até agora os 13 jogos. Parabéns, antes de mais, e boa sorte no Vitória de Guimarães, Passos de Ferreira. Jogo Farense, aliás, Feirense-Benfica B, 1. Arouca, aliás, Arouca-Vitória de Setúbal, 1. Nacional-Rio Ave, 1. Moreirense-Académica, X. Académico de Viseu Olhanense X, Sporting de Braga B com Leixões 2, Desportivo das Aves Atlético 1, Sporting da Covilhã Penafiel 1, Desportivo de Chaves Varzim 1, Celta de Vigo, Real Sociedade 1, Sevilha, Vila Real 1, Bournemouth, Swansea 1 e Udinese, Roma 2. Para aqueles que acertaram nesta conjugação de resultados, boa sorte, aliás, antes de mais, felicidades para todos aqueles que acertaram em 11 ou mais jogos. E então, que boa sorte para quem acertou nos 13, boa sorte para o Super 14. Adriana, chegamos ao final do nosso programa, não é? Sim, chegamos. Pronto, vamos mesmo ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado desta emissão. Vamos finalizar então. Eu desejo a todos, da minha parte, desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. Daqui a pouco vamos ter também mesmo já daqui a pouco, só uma musiquinha e já vai entrar aqui o programa Country Brasil, Country Hits Brasil com Wilson Lopes. Entretanto, deixo-te a ti, Adriana, tempo para te despedires dos nossos ouvintes. E pronto, despeço-me aqui até para a semana e não tenho mais nada a dizer. Para a semana, uma nova viagem, provavelmente pelo mesmo lado da Escandinávia, sabe-se lá. Vai ser interessante e engraçado. Quissá. Ouvintes, boa tarde a todos. Foi um prazer estar convosco. Até para a semana.